Salvador, boa noite. Voo Curumim 13, informação de posição 10, autorização para Brasília. Voo no meio no 3, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Zulu no 7. Decolando no 0, com curva pela direita, saída Árvore, transição Elefo. Transponder 5023, controle no 20, decimal 8. Pegamento correto, pode plantar a bucha. Trabalho de pé, bom. Salvador, 35339, está na posição 3, está próximo a posição de pescamento. Tico 339, livre acionar, pode plantar a táxi. Autorizado para o estacionamento, reportará para o táxi 5339. Salvador, 3516, boa noite, da luz para a autorização. E eu, 3516. Ah, deu bom. Alô, Salvador, boa noite, Alô, aqui vem a 72, eu te lembro, 5216, aguarde. Web 6728. Prossiga pela Alfa, após reporte para ingresso na Juliette, o M7BZ. Alfa, ingresso, reporte para ingresso na Juliette. 0-2-1-0-0, direto. Tá. 1-0-0. Cripe 5216, autorizado para Aracaju, nível de voo 190, decola da ONU 0, curva pela esquerda, saída Puca, extensão Jamo, após direto Aracaju, transponer 5031, controle no 20, sinal 8. Só confirma a saída transição? Pucajamo, direto Aracaju, 5526, ano meio. Direto Aracaju, 5526, ano meio. 190, Aracaju, 1-0, esquerda, LCT, após, Luca, na nossa transmissão, 503, ano transponda, 120.8, controle, 2 ano meio. 5526, ano meio, pejamento correto, reporte pronto para acionar. Antes da Juliette, 6722. Web 6728, autorizado em ingresso na Juliette, gate 04. passa a bordo, alterna Galeão 350 de altura, via Pataca. São 3603, autorizado os táxis via Índia, Alfa, no ponto de espera, chegou para Rio 118, decimal 6, ajuste no 021. Índia, Alfa, ponto de espera, 36, na 3539 para o táxi, 37 no POB, 3 horas e 55 até na Brasília. Cinco, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia, Alfa, no ponto de espera, em Torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 021. Autorizado Pátio via Índia, Alfa, no ponto de espera, chama Torre 186. 5339. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1021. 050, como 021, azul, para 050. Autorizado para Guarulhos, indo de voo 360, via Amp Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto trilha, após conforme a rota do plano de voo, decola da 10, com curva pela direita, saída da El Lenda, após bridge, transponder 5027, controle 120, sinal 8. Protegimento correto, é uma parte pronta para acionar. Então, 3662, essa identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 060, que é legal no 021. Azul 4070, desça para 2000 pés, depósito estabilizado, localizador. 2000, depósito estabilizado, Azul 4070. 021, Azul? Quem negar, no 021. Zero. Controle Salvador, TAM 3603, uma boa noite. TAM 3603, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. Após 2000 pés, está autorizado, vai direto Leda, após Leda, Bidia. Ok, confirmando 2000, direto Leda, TAM 3603. Subindo para o 340. Nacional, Oxana 6310, pista vista, baixada travada. 6310, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. Ativo 18,6. Obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4070, autorizada final do procedimento TLS Extra, reporte estabilizado no localizador. Seguinte, vai reportando estabilizador, tá? TAM 3662, desça para nível de voo 050. Para 050, TAM 3662. 1613, 163 a bordo, 3 horas e 40, alternamos com 15. Chegou no 613, Pátio Índia, ponto espera, chame torre 186, ajuste no 021, bom voo. Pátio Índia, eu vou 613, ponto espera, torre 26. Árvore 5339. TAM 3603, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 125, 1, 33, 25, 3603, boa, obrigado. Boa noite, Altan 3258, transfere para 170 até 1351, chegar na margem, informação aqui. Altan 3258, acione a identificação, autorizada a chegada à margem, desça para nível de voo 050, que é legal no 021. Gente, a margem, desça 050, que é legal no 021. Autorizaria a prova aqui, tá? Fica presente. Autorizado e TAP, Altan 3258. Tá, monitorado, Altan 3258. TAM 3662, segue tráfego 12 horas 13 milhas, desça para 2 mil pés, já pode estabilizar o localizador. E para 2 mil pés, pode estabilizar o localizador, 3662. Vozão, libera a velocidade. Então, 3858, tá seco do Precede, tá 40 milhas da sua frente. Muito obrigado, acusado. Confio para o controle? P5339, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. 288.0, 5339. Controle Salvador, boa noite, gol no meio no 3, decolou na Cisco. Meia, 1-3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Ok, vindo para o 360, saída Arbor. Azul 4070, chame torre 118, décima meia. 18, meia, boa noite, 4070. Livre acionamento, chame para o táxi. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés no 021, reporte estabilizado para 3858. Confirmar para 3060, fora a posição 6630. Posição 06, o Xana é 6310. 06, livre ingresso. Afirma. Boa noite. Salvador, 4070, livrou na Fox, na suspensão. Azul 4070, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 03 do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 3, no Pátio 3. Passou 1885, fundo 66, a bordo 353, alterado seria. 285, pátio Índia, ponto espera, Samitos 186, ajuste 021, bom voo. 021, pátio Índia, ponto espera, 236, boa. Voo 1613, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. 128.8.260, boa noite. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette autorizado para 08. Bebe 5827, Galeão, aprovado nível 360. Decola da pista 190, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta Pêzulu 10 e voa até SMAP após conforme rota do plano. 5040, transponder 1208, controle.